Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, eu vou voltar aqui um instantinho para o anúncio das trombetas, no capítulo 8, o sétimo selo, os sete anjos com suas trombetas, para destacar um ponto, que diz assim: quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Já imaginaram um grande silêncio no céu, na abertura do sétimo selo? Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas sete trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha que solenidade, um altar, um incensário. Vocês veem as cerimônias religiosas, aquela coisa bonita, o incenso, a fumaça do incenso. Aqui é de ouro, uma solenidade para Deus, Cristo e o Espírito Santo. E da mão do anjo subiu a presença de Deus o fumo do incenso, da solenidade, com as orações dos santos. Com as orações dos santos. Um ato solene para levar as orações dos santos à presença de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, estrondos, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para fazê-las tocar. Vocês observaram que o Apocalipse tem muito ruído, muita agitação, digamos assim. Trovões, estrondos, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Mas lá adiante, no versículo 1 do capítulo 8, este mesmo capítulo 8, quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Um livro que apresenta trovões, relâmpagos, terremotos, estrondos, vozes, anuncia aqui, apresenta uma passagem, quando o sétimo selo é aberto, em que há silêncio num livro, em que há trovões, terremotos, estrondos, relâmpagos, vozes. É uma coisa de muita responsabilidade o que vai acontecer. É muito sério. E ainda estamos nas trombetas, não chegamos aos flagelos, onde não encontramos intervalos, o intervalo entre o sexto e o sétimo. Mas a sétima trombeta vai tocar. Adiante, no capítulo 11, versículo 15 em diante, o sétimo anjo tocou a trombeta. E se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu acrescento aqui muita satisfação. Assim seja, sim, amém. Está na tradução da Bíblia de Jerusalém. Sim e amém. Eu comentei um dia desses aí no Apocalipse para o Simples de Coração. É tão sério isso que prosseguindo se diz aqui no Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 em diante. E os 24 anciãos que diante de Deus se encontram sentados nos seus tronos, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram. Anciãos quer dizer sabedoria, bom senso, experiência, espiritualidade. Prostraram-se. E eles se encontravam sentados nos tronos. Quer dizer, tem autoridade também os anciãos. 24 anciãos. Como Davi separara para gerirem o templo que Salomão iria construir. Prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste, presta atenção, a gente lê, e às vezes as pessoas não prestam atenção, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E o nosso João está sendo, como adverte o Pedro apóstolo, no capítulo 1, versículo 19, 20 e 21 de sua segunda epístola. Ele diz assim: a superioridade da palavra de Deus. O que eu estou lendo aqui é palavra de Deus, não é minha nem de ninguém. Está dito que Deus, ao toque da sétima trombeta, assume o seu grande poder e passa a reinar. E com ele o Cristo, o Espírito Santo. E todos aqueles que estão nesta sintonia, porque a quem é fiel no pouco, Deus concede o muito. Como diz Jesus, comentamos em um dos programas anteriores. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Se há luz, nós não vamos temer, que o homem teme aquilo que não conhece, a escuridão. Por isso a dificuldade nos vanguardeiros, transformadores da sociedade, os que vêm melhorar a vida humana. Como o homem vive no cantinho escuro da consciência temerosa, ele persegue aqueles que lhe vêm abrir caminho de luz. O que aconteceu com os profetas, com os apóstolos de Jesus. E fazeis bem em atendê-la. A palavra profética, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. A estrela da alva, a estrela da manhã. Prossegue Pedro, grande pescador da Galileia, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma, provém de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Então é sério. Prosseguindo aqui, sétima trombeta, capítulo 11. Nós estamos nos versículos 18 e 19. Entretanto, as nações se enfureceram. Que nações burras, hein? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Se vão julgar os mortos é porque eles estão vivos. Isso é evidente. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes. É suada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. Tantos homens fizeram mal à humanidade, mas a justiça de Deus é soberana. E através da lei universal da reencarnação, não os vai punindo, os vai corrigindo. Abriu-se então o templo de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca do compromisso no seu templo, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e uma chuva de pedras sobre o mundo. Bem, já explicamos isso aqui. Eu queria fazer o relacionamento entre João Evangelista e Zacarias. Conseguimos. E Pedro Apóstolo. Novo, Velho Testamento unidos. Como eu escrevi na carta ao meu velho amigo e colega do Colégio Pedro II, em 1961. Velho e Novo Testamentos apertando as mãos. E embaixo, um túmulo dizendo: aqui jaz a intolerância religiosa, política, racial, porque ou as nações se integram no pensamento da solidariedade, ou as quedas de fronteira deixarão passar hordas econômicas, sociais, raciais, piores que aquelas avalanchas de cavaleiros hunos assolando a Europa, no caso. Aí seria para o mundo inteiro. A festa das tendas, ou tabernáculos, ou cabanas, como nós temos aqui, e o profeta diz que se os egípcios não comparecerem nessas festas dos judeus, haveria uma punição divina, aquela coisa toda. São gentios, os egípcios, representam os gentios, tanto as nações em geral. Essa festividade, ela ocorria no mês 7 do calendário judaico, após o dia da expiação, 5 dias. E se prolongava por uma semana. Nós encontramos no Êxodo, capítulo 23, versículos 16 e 17, capítulo 34, versículo 22. O primeiro e o oitavo dia dessas festividades eram dias para o pessoal descansar. Então eram feitas cabanas toscas, com ramos de palmeiras, folhas, raminhos. E durante aquela semana o povo habitava nessas tendas ou cabanas. Essa experiência servia para comemorar como Israel fora obrigado a viver quando Deus os retirou do exílio no Egito, Levítico 23, versículos 33 a 43. E havia então um regozijo tremendo na comunidade de Israel, muita alegria, porque eles estavam festejando a sua libertação. Se encontra no Deuteronômio, capítulo 16, versículos 13 a 15. Havia sacrifícios, frutos da estação eram juntados em memória à previsão divina que enchia de provisões os paióis israelenses e não falhava nos momentos mais aziagos. Está aí a explicação. E nós vamos ler conforme eu prometi. Segura, por favor, aí. Wellington Azeredo Arthur. Vira aí, vai passando lá. Para o pessoal, aqui, por favor. Há telefones aqui que têm que ser anotados também. Vamos lá, chave 21 para terminar. Mensagem de Jesus para os sobreviventes, de Alziru Zarur. Jesus volta ao planeta que fundou e inicia o seu reinado na Terra com o moderno povo de Deus. Página 269 do Livro de Deus. Segundo parágrafo. Só resta a observação de Isaac Newton. Feliz e muito oportuna. Abrir aspas. Essas profecias de Daniel e do Apocalipse de Jesus não deveriam ser entendidas enquanto não chegasse o tempo do fim. É, pois, uma parte da profecia que não deveria ser entendida antes dos últimos tempos do mundo. Portanto, depõe em favor da profecia que ela não tenha sido entendida. Vou até repetir, isso é tão importante. Fala Isaac Newton, astrônomo, físico, matemático. Portanto, depõe em favor da profecia que ela não tenha sido entendida. Quer dizer, esse negócio de dizer que os intelectuais, homens, cientistas, homens de cérebro, não se interessam pelas coisas espirituais, é um engano. Prosseguindo aqui com a palavra do velho Newton. Se a pregação final do Evangelho, e o Apocalipse é o Evangelho moderno, aqui é o irmão Zarur desdobrando o pensamento do Newton. O Evangelho, e o Apocalipse é o Evangelho moderno, agora prosseguindo com o Newton. Se a pregação final do Evangelho já se aproxima, são principalmente para nós as palavras de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Vamos ao que diz Daniel, que era muito amado. No tempo do fim, o sábio entenderá. Mas os ímpios não entenderão. E agora, essas palavras do Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e observa as coisas que nela estão escritas. Isso é entre aspas. Agora, a insensatez dos intérpretes, diz Newton, tem sido predizer datas e coisas da profecia como se Deus os tivesse feito profetas. Por essa precipitação, não só se expuseram ao ridículo, como atraíram o desprezo do mundo para as profecias. O desígnio de Deus era muito outro. Ele deu esta e outras profecias do Velho Testamento, não para satisfazer a curiosidade humana, permitindo-lhe um prévio conhecimento das coisas, mas para quê? Depois de cumpridas, pudessem ser interpretadas pelos fatos. E sua mesma providência, e não os intérpretes, fosse por elas revelada ao mundo. Pois a realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento convincente de que o mundo é governado por Deus. O mundo é governado por Deus. O acontecimento provará, prossegue Newton, a verdade do Apocalipse. E esta profecia, assim provada e compreendida, abrirá o entendimento das palavras dos velhos profetas, e todos juntos darão a conhecer a verdadeira religião e a estabelecerão na terra. Fechar aspas. Isaru pergunta: não estará explicado desta forma o advento da fraterníssima religião do amor universal, religião de Deus? Ele diz aqui: mas toda a humanidade verá Jesus. Poderemos saber como será a volta de Jesus? Agora é Alzira Zaru falando. O próprio Cristo revelou no seu Evangelho segundo São Mateus: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a volta do Cristo de Deus. Portanto, não haverá mistério algum. Toda a humanidade verá Jesus. Não só os chamados vivos, mas principalmente os chamados mortos, todos sem exceção, vão assistir à segunda vinda do Salvador de todos nós. É como está no versículo 30 do mesmo capítulo: e verão o Filho de Deus vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Justamente como disseram os anjos aos galileus: assim como Jesus subiu ao céu, do mesmo modo descerá das alturas. E o que só os galileus puderam ver há 2000 anos, agora todos verão pela infinita caridade divina. E para encerrar estas 21 chaves, os versículos 16, 17 e 20 do capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse e da Bíblia Sagrada. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. O Espírito e a noiva, a cristandade, dizem: vem, Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Ora, vem, Senhor Jesus. Não devemos opor limites à misericórdia e à paciência de Deus. E quanto a aparente demora da volta de nosso Senhor, Mestre, Guia e Chefe, nada melhor que estas palavras de Pedro Apóstolo, no capítulo 3, versículos 8 e 9, da sua segunda epístola. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Portanto, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Confiemos no Cristo, soberanamente governa este planeta. Como já disse a vocês, eu vivo desta fé realizante em Deus. Eis meu combustível. E para nós, homens e mulheres, jovens e crianças da boa vontade, divina boa vontade, o Evangelho Apocalipse é o pão diário da legião da boa vontade. E com Jesus iremos para onde Ele for. A LBV sustenta a sua atividade invencível exclusivamente em Deus, mesmo que com esforço sobre-humano houvermos que lutar toda a nossa vida, porque por Jesus vale a pena. Eu podia terminar esse programa dizendo a todos vocês: ide e pregai o amor do Cristo no seu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Porque não há maior amor do que este: dar a própria vida pelos seus amigos. Ide e pregai, dizendo que é chegado o reino de Deus, produzindo assim frutos permanentes de amor e glória. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, Jesus, cada um de nós tem um pedido a te fazer, inclusive em benefício dos nossos doentes e dos nossos entes queridos que nos antecederam, no grande caminho de volta à pátria espiritual, na hora certa. Porque o grande segredo da vida é, amando a vida, sabermos nos preparar para a morte ou vida eterna. Tudo a seu tempo. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. Porque procurando a morte, o esquecimento, o espírito chega na pátria da verdade, na outra dimensão, e encontra a vida. E trabalho para corrigir, porque a si mesmo reprovou-se. Um ano escolar de aprendizado. O mesmo motivo, a eutanásia é um erro. Todos verão. Escutem todos, homens e mulheres, que não dão vida a ninguém, quem dá vida a nós é Deus. Portanto, não tem direito a cortar a vida de ninguém. São palavras ditadas pelo amor. Quem conhece um pouquinho que seja da legislação superior do Pai Celestial, conforme se encontra na Bíblia Sagrada. Graças a Jesus, dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que cumprem, vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em suas casas, nos seus carros. Esta é a universidade aberta da boa vontade de Deus. E que o amor divino nos una agora e sempre. Que Jesus proteja os governantes do nosso país, os demais países, que eles construam o caminho da paz, que é o nosso caminho, que todos os povos queremos, nós todos os povos, e também os povos de todas as nações. As culturas não são adversárias, mas complementares. O dia que todos compreenderem isso, veremos nascer a sociedade solidária com a economia da solidariedade humana, a unidade na diversidade, para que possamos juntos vencer a adversidade. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.